9355, atendimento correto, caminho pronto na posição 05. Just clear to land 118, wind 130 degrees around the north. Clear to land 17, echo Delta Fox. Start to go 021 now, set descent at level 120. Descending at level 120, ground 021 off. Controle azul 4065, autoriza a Motiva da presente? Azul 4065, negativo. Controle, boa tarde, é o Passarela 2231. Passarela 2231, contato radar na decolagem, super restrita 3000 pés. Restrita 3000, 2231. Boa noite, boa tarde, estou passando meu braço já. Confirme quem chamou? É o Papa Romeu Bravo Serra Serra, está acionado no 43 para cópia. Papa Romeu Bravo Serra Serra, confirme destino e horário do plano. O horário está 18h30, o destino é Serra Índia com Índia, setor norte. Está no controle. Obrigado. 196, portão 2 para o 1. 196-02 autorizado, sanitário. Luiz, que direcionamento chame táxi. Confirme quem chamou o solo? Saída pro Galeão. Azul 9659 já pronto, cópia. Afirmativo. Gostaria de funcionar. Dinâmica 327, igual autorizado pista 10, vento 120 graus, 109. Usado decolagem, 227. 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5034, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Conforme 320 para o Galeão, pela novembro 857, decola curva direita da El Leda Irume, transponder 5034, controle 119.35. Azul 9659, 380 nisso, cotejo. 380, sim. Cotejamento correto, posição 10, chame pronto. Aí. Sending 080, oficial, 0219. Papá Papai, Eco Papá Sierra, aqui no sinal Salvador, na frequência 119.8. 198, Eco Papá Sierra. 562-27. 562-27, Léo. Era 2231, no Pro de Momo. Pro de Momo, 2231, ainda restrita 3000? Ainda restrita 3000, passaria. Pro de Momo, restrita 3000, 2231. Controle, Xenar 6227, saída da El. Xenar 6227, contato radar na decolagem, supla via saída da El para o nível 387. Da El 380, 6227. Reporte 2821, alfa, descendo para o level 070. Tá, 3804, desce para nível 050. 0-0-3-0-4. O controle de 9-3-5, torre 718-4-5, único a bordo, parte 3. Gente, chame a torre agora para acionamento táxi decolagem a 500 pés, do Papa Romeu Bravo Serra Serra. Vai chamar a torre, 500 pés, do Bravo Serra Serra. Mandou tudo isso? 5 horas pela minha, 4 pessoas a bordo, gente. 3235, torre. 3235, torre ali, pista 1 no 0. 3235, posto, ligado, pista 1 no 0, vento 1 no 0, grau 089. Nível 1 no 0, 0. 0 para 1 no 0, 0, azul 27, 1 no 0. 08, autorizado, chame cá. 070 no POB, 4 horas e 30, Recife. Afirmo. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 1118, decimal 195, ajuste de altímetro no 04, gol 1966. 966, para o ponto de espera também, quando não vai tomar torre, eu vou estar na porta. Tá certo. 3835, sala 36, próxima direita, controle de sala 211. 3835. Bravo, Sierra, Sierra, fora do solo 38, rumo norte, sem interferência com a Finadona 0, controle Salvador 1935. Afirmativo, rumo norte, sem interferência, vai chamar o 1935. Muito obrigado, senhora. Bravo, Sierra, Sierra. 0231, pode gravar direto, Barreira? 0231, aguarde essa coordenação. Vai, aguardar 2231. Controle. Segue na sua escuta. O Salvador, 3835. Transfere. Torre, voltando, confirme a frequência do solo. 1219. Vai reportar o Bravo, Terra, Terra. Então, 3835, autorizar ataque de Alfa, portando ataque 6 Juliette. Alfa e Juliette, qual foi o portão? Portão previsto ao 01. Tá bom, vai aguardar antes da Juliette, então, 323. Velocidade. Sete via. Ok, via 2719, grato. Confirme sua autonomia. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1118, decimal 195, ajuste de altímetro no 04. Circule para a 17 após o externo, sempre passar o mesmo plano. Afirmativo, após o externo vai circular para a pouso 97 e solicitar a mudança de regras do arco da baterra. Eu vou passar a informação, tráfego alinhado na pista 17 e tráfego adicional Robson 66, afastando vai aproximadamente 4 milhas fora, somente próximo da rotatória, a 700 metros. Veja, está só passear. Já cancela o plano, o instrumento? Afirmativo, está presente, solicita a mudança de régua, vai com a passear. Curve à esquerda, final, pistão no 7. Esquerda, final no 7, com a passear. Papá, Lima Delta, Whisky, após decolagem, inscrito nível 060 por 2,0 milhas, decolagem autorizada, pistão no 7, no 20 graus, 089. Após decolagem, inscrito 6.000, 20 milhas, Lima Delta, inscrito decolagem da 1,7, certo. Ono 620, solo 39, libere para ação direita, controle solo 219. Para ação direita, 219, no 620, grato. Gol no 966, autorizado aliás, manter, solo 0. Manter, solo 0, no 9. Ono 620, lição na Fox. Ono 620, autorizado táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, da Juliette, no 620. Tá, papá, Lima, Delta, Whisky, decolado, Alfa 40, controle instalador, 1935. 1935, bom trabalho. Sinal 1, não confirme se pessoal não dirigiu. Micro desvio, 279. Repita, azul, 279. Pequeno desvio, 279. Gente, reporta término azul 279. Ah, acabou. 279, chame o sinal Salvador na frequência 119, decimal 8. 1998, 279. Plano Salvador, Papa Papa Lima da Polícia passando 1600 metros. Leão, autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 195, ajuste de altímetro na 0, no quadro. Positivo, táxi Apache, via ponto de espera Torre, 1895 e 14, tá presente. Reporte Brasília de 1 Analfa, continua approach, o Eixo Lani, direto. Ok, que tem que ter para chegar ao retorno. Xayama 327, mantenha o ponto de espera, dona Zero. É 20, oferece Juliette, portão 05. Juliette para 05, agora no meio da 0. Meia, decolado 242, controle de salvador 1-1-935. Controle 1-1-935, obrigado, boa tarde. Report about 021 Alpha, please land on A10, wind 1-2-degrees, 099. Please land on A10, 021 Alpha. 3804, número 2, na aproximação, eu acho que está livre. Obrigado. Please, back-track, back-track autorizado, considere que está os 42, qual o pátio? Graer. Sim, autorizado para o Graer, livre na Oscar, frequência livre Satanás. Até. Neném, SN 5021. 5021, o Ronaldo Bebê? Afirmo. Sim, acionado 5021, o Ronaldo Bebê. Voo 1966, contato radar na decolagem, suba via saída Buca para o nível 370. Gente, via Buca pelo 370, voo 1966. Salvador, papapá, Lima, da Fluís. Seria possível voar na proa de Motiva? Ajudaria muito aqui no nosso plano. A Delta Vista, agora de coordenação. Na sua escuta, muito obrigado. 23804. 23804, continue a aproximação, acho que está livre. 4. Adelto Whisky, autorizado, voar direto Moscou. Direto Moscou, muitíssimo obrigado, Lima Delta Whisky. Alpha Negative 46 on the ground. Contact 121-1900. 121-1900, Portugal, 1 Alpha, obrigado. On the ground, muito bom dia, Portugal, 021 Alpha. The runway on taxiway Foxtrot. É Portugal 021 Alpha. Clube de táxi via Alpha Juliet Gate 11. Via Alpha Juliet Gate 11 em Portugal 021 Alpha. Obrigado. Sono 0 no 20 grau 099. Ok, lembre posto que estão no 03204. Estabilizado em final, azul 2711. 2711, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Escuta a autorização de pouso, 2719. Quatro, solo 4-8, verificação direito, controle de solo 219. 219, tá, 3-8-0-4. 1-9-6-6, Recife, na frequência 1-2-5-5-5, alterna 1-2-6-6-5. 1-2-5-5-2-6-8-5, 6-6-3-5-5, zona remota 1-4, autorização Guarulhos. Aguarde cópia, o Sané 6-3-5-5, prepare da Eule da Mótica. Prepare da Eule da Mótica, aguardando cópia, com a informação da Sané 6-3-5. A informação no momento uniforme, a modificação foi o ajuste no momento está 1-0 no 5. Muito obrigado pela informação, Sané 6-3-5. Para o sinal 45, alterna 1-2-6, decimal 5. 1-2-5-4-5, confirma, você pode dar? Oi. Muito obrigado. Controle ao 2231, poderia repetir a secundária? Repita a última. 2231, não copiamos a frequência secundária do centro. 1-2-6, decimal 8-5. 1-2-6, graças. Aero 6327, após o azul na final, pode alinhar? Confirme. Ocean Air 6327. Prossiga. Após o azul na final, pode alinhar? 7327, após a TR na curta, autorizado aéreo manter o pistão no zero. Ok, após a TR na curta, ali mantendo o zero. Ocean Air 6327. Deixa na zero na 5. Tá bom, que até o 050, tá 02789. Papai Lima Delta Whisky, Semicentro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Obrigado, bom serviço. Tô achando um 5-1, libera o próximo à direita, controle de solo 2-1-1. À direita, 2-1-1, azul 2-7-1. Salvador, azul 27, aluno livre, abre. Este decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 30 graus, 099. Salvador, boa tarde, já deletou 5-5, ponte de terra 10, pronto. Autorizou no 5-5, autorizado, ele manter pista 1-0. Ali mantém pista 10, já deletou 5-5. Se não autorizado táxi via Alfa, quilo, pátio 3, quando lá atente ao sinalizador. Aquilo, pátio 3, cara dentro do avalizador, azul 27-1. Circulador 5-3, controle Salvador 1-9-3-5. 1-9-3-5, boa. Passa o R6327, cruza 1327. Ana R6327, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 220. Saída da EL 220, R6327. Ocean Air 6327, pode voar coral? Direto coral, Ocean Air 6327. Pesando 55, decola 56, controle de Salvador, 1935. Salvador 1935, K3, 1950. Salvador, boa tarde, tá 3155 na Delta. Tá 3155, contato radar na decolagem, suba via saída da Delta para nível 320. Via da Delta 320, tá 3155. É 355, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia, acionamento 355. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Romeo. Eu peso 1-0, Papa Alfa Índia, DCT Uniforme Mike Bravo Alfa Delta, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360. Decola da pista 1-0. Curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5047, controle Salvador operando a frequência 119.35. Dado Guarulhos, na Persulu 1-0, vira aí, Baba Alfa Índia. Direto, Umbade, Uniforme Mike Bravo, Alfa Delta, conforme o plano, 360, decolada 10 com curva direita. Dael Leda Motiva, 5047 no transponder e 11935 é o controle de saída, Oceania 6355. Oceania 6355, atendimento correto, chame pronto na remoto no quarto do Pachu. Reportaremos pronto na remoto no quarto, Oceania 6355, gráfico. Azul 4118, pronto, cópia. Consiga. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Presulu 21, nível de voo 300. Decola da pistona 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, direto Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, onde se afetar a Upper Zulu 21. Transponder 5045, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Continuando com o PIN, 300, via Zulu 21. Segunda pista 1-0, com curva direita, saída Arbor. Então, né, para o projeto Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, foi da 415-3-1-19-3-5-4-1-8-5-0-4-5 no transponder, cotejamento está correto, só me pronto na posição 03. Chama. Salvador, boa tarde, voo 1097, informação uniforme, autorização com PIN. 1097, a informação no momento uniforme. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, nível de voo 360, decola da pistona 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT November, Índia, Tango Bravo, Oscar, onde irá interceptar Upper Zulu 21. Transponder 5050, controle Salvador operando a frequência 119.35. Autorizado com 15.360, a saída é pela Amper do Lu 21. Saída é Arbonne, colando aqui zona 0 com curva direita, aí eleva, depois DCT, íntimo. Transponder 5050, controle 119.35. O 197 com fechamento correto, chame pronto na posição 09. Chamarei pronto, 09. Guatango Romeu, Golpe Vitor, Buena Proa de Amã, reporte da Vestida. Já está no lugar do Vestida, senhor. Proa de Amã, Romeu, Golpe Vitor, para Vestida. Guatango Romeu, Golpe Vitor, desce para 050, ajuste na 095. 095, descendo por 050. Poderia autorizar para o distante, senhor, para o Romeu, Golpe Vitor? Dado para o editado, Romeu Golpe Vitor. Ok, para o editado, Romeu Golpe Vitor. Autorizado para o estoque, Romeu Golpe Vitor. Usando 5.000 para 4.000, usa 2789. Do 2789, desce para 2010, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000, autorizado final do ILS X-Ray 2789. 3155, chame centro Recife, na frequência 125.1, alterna Comandou botando, Xené 6314, para autorização Petrolina. Xené 6314, aguarde cópia. Estabilizado o localizador da 10 2789. Azul 2789, com 79 procedimento, chame torre 118 decimal 95. 2995, obrigado, boa tarde. Torre Salvador Azul 2789, passando em Indias Serra, baixou e travou. Azul 2789, pouso autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, 099. Sente o pouso autorizado, pistão 0, 2789. Duna, Romeu Golfo Vita. É, vai manter a minha dona. Chegou. Aguardando, entra aí. Para o táxi Azul 4118, alternando Rio Preto, 101 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 3 e 40, Ribeirão Preto, 101? Afirmo. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre. 1118, decimal 195, ajuste de altímetro na 095. Ajuste na 095, no ponto de espera da 10, chama 1825, 499. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6918, informação de uniforme, passando 170 para 150. Azul 6918, desce a via chegada Mário para nível 060, ajuste 1005, reduz a velocidade para 2509. Via Mário para o 060. Ajuste no 095, reduzindo para 250 nós, o azul 699. Conta prossiga, Oceania 6314. Oceania 6314, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Papa Lima, Upper Zulu 20. Nível de voo 340. Decola da pistona 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponder 5057, controle Salvador opera na frequência 119 decimal 35. Autorizado Petrolina, nível 340, Upper Zulu 20, aerovia, decola da 10 com curva à esquerda, transição Momo. Corrijo, saída Momo, transição Nim. Transponder 5057, controle 119-35, Sané 6314. Sané 6314, congestionamento está correto, chame pronto na posição 06. 06, chama pronto, 6314. Salvador, Gol 1097 para pushback, acionamento, posição 9. Aguarde, número 3 no setor, aguarde o Gol 097. Aguardando no 097. Salvador Ground, Azul 9659, gate 10, request taxi. Conforme taxis on board, Azul 9659. 3 souls on board. confirm. Cruise taxi to holding point, via Miami April, into holding point, contact the tower. 118.195, QNH 1015. Roger, copy, holding point, runway 10, Zulu Niner 659er, thank you. Zulu Niner. Reduzindo 2309, azul 699. Tá bravo, confio em CLB. Torre Azul 2789, negativo, contato com o Solion 219. Azul 219, chamou? Ah, estava chamando 219, vai chamar em 9219, então. Sim, correção. Solo Azul 2789, 1219. Azul 2789, autorizar ataque via Aquilo, agora parte 3, quando lá atente ao sinalizador. E aquilo, parte 3, atento ao sinalizador 2789. Chalemia 355, autorizado push na remota no 4, chame táxi. Autorizado push, acionar remota táxi, 863, 5-5. 041-118, decolado azul no 1, controle Salvador, 1-1-9-3-5. 1935 azul, 41-18, obrigado. Sobre 1918, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 300. Via Arbor para o 300, azul 418. Sobre 69118, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite localizador. Ok, a proa 010, a esquerda limite é o localizador, o azul 698. Confirmando a distância do trás. Saída Pulca Jamo, transição Aracaju, decolagem pista 10, curva esquerda. Transponder 5067, controle Salvador, 119, decimal 35. Alfa, tango 4, cruzando o nível 050, descida para 317. Obrigado. Jamo, Aracaju. Transponder 5067, controle 1935, gol 1620. 1620, cotejamento correto, chamo pronto para estacionamento. Guarulhos. Alô, 3805, para autorização Guarulhos, nível 340. Fazer holding short runway 10. Azul 96592, take off runway 10, 110 degrees, runway 10. Roger, clear to take off runway 10, Azul 96592. And we can use taxiway Bravo, correct? 3835, formação uniforme, número 2, para qual você prepare, Dael Lida Motiva. Dael Lida Motiva, uniforme ciente, protocolo. táxi, Ocean Air 6355, nós somos 111, 111, 5 horas e 30, altera no Galeão. Ocean Air 355, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Cat 1 e táxi em Índia, ponto de espera torre 18 decimal 95, KNH 10 no 5. 1015, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio de Índia. Quando lá, 1895, a torre 6355. Uma boa tarde, Tereza. Boa tarde. O TAM 3805, copia. Pronto, conta, TAM 3805. TAM 3805, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Luno 0, Piraí, DCT 1 base, segue conforme rota, nível 340. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5422, controle. Salvador 119.35. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Via Upper Zulu 10, Piraí, direto um bate, Upper Zulu 44. Decola pista no zero com curva à direita da El Leda Motiva. 5422 no transponder e o controle 1935, da 3805. TAM 3805, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Repassar quando pronto, TAM 3805. Voo no 097, portão 09, autorizado, chame táxi. Passivo livre, pushback, estacionamento, chamarei para o táxi, no 097. TAM 3835, pronto, cópia. Pronto, cópia, chega. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, via Pêndulo no 0, Bubá, via Pêndulo no 6, conforme rota, nível 360. Decolagem pista no 0, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5063, controle Salvador 119.35. TAM 3835, autorizado com fim de nível 360, rota conforme, apresilu 10, por base, apresilu 16, rota conforme. Decolagem pista 10, com curva direita, da El Leda Motiva. 5063, o transponder 19.35, o controle. Copiou 3835. TAM 3835, cotejamento correto, chame para posicionamento. Para posicionamento, 901. Azul 6918, curva direita para o 080. Direita 080, azul 6918. Salvador, nosso muito boa tarde, de outra era. 6355, próximo, pode estar pronto. Tirame a 355, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 1, no 00 grau, 08. Autorizado a linha de decolar, ou 6355. Na o... Romeu Govito. Tango Romeu Govito, completo o nome do procedimento da linha aqui. Estamos correndo a frequência 198, decimal 95. Salvador 9659. Azul 6918, vai interceptar o curso localizador, curva direita para 120. Salvador 9659. Salvador Azul 6918, está mantendo ainda 5 mil pés. Azul 6918, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0. Fica até 3 mil pés com 10015, com azul 6918. Azul 9659, prefiro. Azul 4118, estamos no centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 128, alternando 260, azul 4118. Luna 097, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e táxi em Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, com ajuste de altímetro no 0 no 5. Livre de táxi pelo Pátio 1, Índia. Ponte espera da 0, 2, 5, 3, 8, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, torre. Oi? Capitão Romeo Golf Victor, pouso autorizado pistão a 7110 graus, 089. Sim, antes Romeo Golf Victor. Estacionamento 355, decolado 21, controle Salvador 11935. Controle 11935, hoje é 6355, uma boa tarde, excelente. Controle de Salvador, nossa, muito boa tarde, eu janela 6355. 6355, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, Ocean, vem aí a 355. Azul 6318, desce para 2000 pés, autorizado para seguimento ILS X-Way de pistão no zero, reporte estabilizado. Entendido que foi para o 6918? Firmo. Que é 6998, está autorizado ele. Fase 659, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Copia o controle. Três, um, quatro, gate meia, pushback acionamento. Gate meia, dúzia, autorizado, chame táxi, meia, três, um, quatro. Autorizado, pushback acionamento, três, um, quatro. Cada um, meu ofivista, solo, dois, três, pátio. Livre à direita, da FEPAPA, frequência livre. Salvador, boa tarde, boa no 097, está próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. 097, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, boa no 097. Torre 1198, decimal 95. 1198, 95, obrigado, azul menor. Salvador, muito bom. Boa tarde, Azul 6918. Localizador, 6 milhas fora da 10. Azul 6918, pouso autorizado pistão 10, menos 10 graus, 079. Livre pouso pistão 10, Azul 6918. Salvador, pushback acionamento no 01, é o TAN 3835. Aguarde para o estacionamento, é estimado de 3 minutos. Atualizando a autorização, pushback. Salvador, voo no 620, portão 5, pushback acionamento. Peguei chegada a bolsa para o nível 050, ajuste 1095. Voltando 3805, Paulo, puxa acionamento, portão 8, ainda aguardando o ping. Vai direto pro base. Pro base, voa direto agora, 6355, obrigado. Sinal 6355, chame centro Recife na frequência 125, decima 1, alterna 136, decima 25. Recife 125, 133, 25, ou chame 6355. Muito obrigado, você deixou uma boa tarde, bom trabalho a todos. Ponto de espera 2118, decima 95, quem negar 1095. Negar 1095, livre táxi, via táxi. Ao ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, decimal 95, CNN 3147. Azul 698, solos 27, Ribeiro, próximo direito, controle de solo 219. Direita 219, azul 69, 118. No portão 08, confirmando pronto para o estacionamento? Afirmativo, tudo pronto. Autorizado, portão 08, chame táxi. Ok, ainda aguardando o pingueiro aqui, o 3805. Voo número 0, portão 05, autorizado, chame táxi. Câmara de táxi, voo no 620. Solo Salvador Boa, azul 908, livrou. Está na Alfa. Azul 69, boa tarde, segue-se lento via Alfa, chame antes da Juliette. Bem lento, Alfa, cruz Juliette, azul 69. Bom, estamos em previsão para o pushback do 3835-01. Plan 3835, portão 1, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Fala, é o gol 1199, sentido uniforme, autorização para Guarulhos. O Nuno 69, informação em uniforme, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeu, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem pista 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5106, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizou Guarulhos, nível 360, pêndulo 10 até Taubaté. Decola da 10, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, saída. 5106, transponder 1935, controle, o gol 1169. 5106, transponder, correto, gol 1169, chame pronto, puxa acionamento, portão 7. 5106, chama pronto, 1169. Do alinhar e manter no 0. Alinha, manter no 0, 6354. Bono 097, decolado aos 30, controle 119, decimal 35. 1935, gol 1097, boa tarde. Meia 9, mantém posição de Sagilete, aguarde para ingresso no pátio 1, no gate previsto é o 03. Ok, vai, mantém a Sagilete, previsto 3, azul 69, 1. Contato errado.